proibida. Talvez por si assim tu sejas para mim a mais apetecida. Ai boca louca, louca, ai boca proibida. Canal 2 da Antena Web. Eu não tenho como te fazer.

eu te chamo, vem para mim. Nunca é tarde para voltar a viver o amor assim. Sempre que precisares de mim, eu estou aqui. Por não ter resultado, não quer dizer que eu te esqueci. De ti, ninguém. amor tem pra dar. E que antes de ti ninguém me soube amar. Querida, és tu

a ver se o nosso amor é pra durar. E numa ilha tropical, os dois juntinhos a dançar. Vou saber se tu ainda me amas, amor. Ai, numa noite de lua, eu estou contigo a sonhar. Ai, uma noite de prazer, meu amor, contigo vou